Até porque o homem negro, já oprimido pelo racismo, ele tende a descarregar violentamente, como uma compensação, todas as suas frustrações em cima da mulher. E ele vê na mulher negra uma concorrente dele dentro do movimento negro. Mas, mesmo assim, as mulheres negras vêm desde a reorganização dos movimentos negros, sempre dentro do movimento negro, e tentando articular a sua luta e apoiando o combate à discriminação racial como um todo. Podem acreditar que as mulheres estão sempre com os homens em todas as lutas específicas dos homens, dentro dessa sociedade. Elas estão sempre juntas, mas elas não têm tido o homem como seu aliado, até porque o homem é um instrumento da sua opressão. Então, essa aliança com os homens é muito, provavelmente muito lenta ainda, né? Nós não podemos queimar determinadas etapas. Vejam bem, o movimento negro, desde que começou com a participação das mulheres. Dentro do movimento negro, no início, da reorganização, as mulheres negras, mas um grupo bom participava, tentava articular suas questões no específico, depois se criavam uns grupões, quem é daquele tempo, dos anos 70, há de se lembrar, com os homens e tudo mais, para se tentar discutir junto. Mas sempre aquele achincalhe, há determinados setores do movimento negro que consideram que as mulheres negras que estão lutando pelos seus direitos são mulheres frustradas, porque não conseguem homem, como costumam querer esculachar o movimento da mulher, dizendo que as mulheres negras estão aí querendo dividir o movimento e que estão aí porque são mal amadas, porque são, enfim, não arrumam parceiro, estão querendo discutir as suas questões. Alguns outros dizem que é um movimento que só tem lésbicas e prostitutas. A gente, de vez em quando, ouve esse tipo de piadas, mas as mulheres negras escolheram, né, como caminho da sua luta, o movimento negro. Porque nós achamos que nós e os companheiros negros temos uma experiência em comum, que é a experiência do racismo. Qual de nós, mulher negra, não teve um irmão, não teve um primo, não teve um companheiro, não teve um marido, não teve um pai, passando pela humilhação da revista da polícia? Então isso nos faz, mulheres e homens negros, muito próximos, porque nós passamos pela experiência comum do racismo. Então não é à toa que o movimento de mulheres negras, ele se formou não a partir do movimento feminista, mas sim se formou a partir do movimento negro. Dentro do movimento feminista, por exemplo, nós temos questões complicadíssimas também, e nós consideramos o conflito muito maior. Porque no movimento negro nós temos dificuldades, mas no movimento feminista temos conflito. Por quê? Porque no movimento, houve um determinado momento que as mulheres negras correram para o movimento feminista para tentar apanhar aquele equipamento teórico que elas estavam produzindo, né? E que é um equipamento teórico, sem dúvida alguma, importante. E aí começou a ser... Oi? Alguém? Mas chegando lá, quando a gente começou a ouvir umas coisas que não batiam, porque elas lá falavam que era importante a mulher participar do mercado do trabalho em igualdade de condições, sem exploração. Ué, mas é empregada doméstica. Porque a gente percebe que o movimento feminista surgiu de mulheres de classe média, que são brancas. Então, essas mulheres, elas defendem a participação da mulher no mercado de trabalho, mas elas não querem questionar a empregada doméstica negra que está na cozinha delas, sem carteira assinada, explorada, e que garante a liberação delas, até para irem lutar pela reivindicação dos direitos da mulher. A gente chegou lá e a gente começou, né, a esbarrar, começou a bater de frente, né? Aí, elas também reivindicavam o direito à mulher a ter prazer sexual. Mas não admitiam que a mulher pobre, por exemplo, tivesse também essa reivindicação. A gente ouviu lá chavões do tipo, mulher pobre descobre o seu prazer sexual muito cedo. Quer dizer, a mulher pobre não tem que discutir essa questão em relação à pobre, de onde nós evidentemente, formamos a maioria. Por exemplo, o aborto. Elas lutavam lá pela legalização do aborto. Mas nós começamos a pensar, mas peraí, se o aborto for legalizado, a quem, na verdade, ele vai atender? Vai atender a ela, as mulheres de classe média, que têm grana, para ir pagar o aborto numa boa, numa clínica especializada. E nós, que dependemos do INAMPS, se o INAMPS continuar, né, se não se assegurar uma melhoria do atendimento da saúde pública, a legalização do aborto não atende aos interesses da mulher proletária. E aí, gente, só para dar umas contradições muito violenta. E quando a gente queria encaminhar essa discussão, lá vinha aqueles velhos chavões, que nós não éramos muito feministas, sabe? Que nós éramos radicais, que as mulheres negras estavam querendo rachar. Entende? Então a gente percebe que a mulher branca, ela também foi formada, apesar, veja bem, da gente reconhecer, e tem que reconhecer, que muitas mulheres do movimento feminista têm uma visão até mais progressista, mais avançada, são nossas aliadas, tá? Perceberam a especificidade da questão da mulher negra, né? Mas a gente começou a perceber que a mulher branca do movimento feminista, ela foi formada no mito da democracia racial também, né? E que ela não está interessada em discutir esse mito, até porque a discussão desse mito vai acabar levando a que ela deixe de ter certos privilégios que ela tem com a opressão da mulher negra. A gente sabe que a opressão da mulher negra beneficia a mulher branca. Evidente. Enquanto 80% da mulher negra estiver na prestação de serviço, é a possibilidade que algumas mulheres brancas têm de ocupar um mercado de trabalho mais vantajoso. Então a gente percebe que a relação com as mulheres do movimento feminista é uma relação extremamente conflitiva, né, e difícil. E aí o que a gente resolveu enquanto mulher negra? Foi se reunir separado, né, sem fechar o canal com o movimento feminista, mas se reunir separado, até porque a gente tem uma questão cultural, né, enquanto que as feministas têm uma questão, estão muito mais identificadas com o imperialismo cultural ocidental, porque o feminismo o movimento feminista surgiu na Europa, nos países industrializados, então ele tem todo um ranço cultural imperialista, né? Enquanto que nós, negras, queremos discutir as nossas questões, da nossa opressão específica enquanto mulher, mas na perspectiva da cultura negra, né? Então, nós resolvemos nos reunir em separado, sendo que todas nós estamos dentro do movimento negro. Quer dizer, você vai encontrar todas as mulheres hoje que participam de determinados grupos de mulheres negras, elas não saíram do movimento negro. Portanto, é um erro quando alguns companheiros negros do movimento nos taxam de divisionistas. Divisionistas seríamos se tivéssemos abandonado o movimento negro e estivéssemos fazendo um movimento de mulher negra separado. Mas não é isso. Nós podemos citar vários nomes de mulheres que são do movimento de mulher negra, mas que estão dentro das entidades do movimento negro. E é a partir daí que elas estão discutindo, que elas estão questionando. E nós demos um grande passo quando nós conseguimos nos reunir nacionalmente, agora em dezembro, entre os dias 1 e 4, em Valença, no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 500 mulheres do país inteiro, onde o eixo da discussão foi o lugar, a condição específica que a mulher negra tem nessa sociedade. Nós queríamos, então, para encerrar essa intervenção, né? Nossa... Eu queria colocar um dado pelo trabalho, sim, da nossa comunidade. Eles estão... A mulher negra que trabalha assim, atualmente eles estão colocando mulheres que vêm do interior, do norte, do nordeste, e entregando na função de empregada, de quem é mulher negra. Porque é por causa da indicação. Porque a mulher que vem do interior, lá do nordeste, tem uma cabeça diferente. Então é muito mais fácil aceitar, perfeito, o que eles determinam, que elas determinam. E quando a mulher negra, que ela é da cidade, aqui, sabe? Ela bate, não, não, eles querem aquilo, ele vai querer ficar. E não interessa, estou batendo do interior, do Nordeste, que tem a cabeça mais ou menos aceitar, para ganhar imposto sobre ela, que elas querem, entendeu? Exatamente. Isso. Correr nessa nação, vai ver isso. Exatamente. Os Bom, então, quer dizer, a minha intervenção, quer dizer, nessa parte foi essa, né, consegui terminar o planejamento e fico à disposição agora de vocês, até as 15 para as 10, parece que é a hora que vocês gostam de terminar, para as perguntas. Mas antes eu quero que vocês me deem um segundo, porque eu tomo diurético e eu fico com muita vontade de fazer pipi, tá? Eu tomo diurético dia sim, dia não. Vai levar o homem também a ganhar mais, pior ainda. Eu acho que uma discussão sobre, pode começar até por aí, assim, sobre assim, desconcessão da virtude do homem, se passar para a mulher negra, da mulher em geral. Pode até, inclusive, pode até ter uma reversão significativa sobre esse tipo de coisa, porque realmente está demais. Demais a exploração da mulher. Ela ganha pouco e trabalha em casa, porque trabalha em casa, né, o homem acha que ela está demais, ela acha que ela não deixa ele. Então, acho que por aí tem que começar a discutir pela diferença do financeiro do homem também. O salário, ela ganha menos, ele ganha mais, ou ela ganha menos. Porque se ela ganha menos, mas também ganha menos. É isso que o homem tem que ficar na cabeça, porque ela é a casa dele. Tá vendo? Ele tem que ajudar ela, ele chegou em casa. Ele sabe que a esposa dele está. Ele chegou em casa e sabe que a esposa dele está cansada. E por ser que dá uma força aí. Quer dizer, faz parte aí porque da conscientização da educação. Os dois foram pessoas do cidadão. E o movimento negro tem que. O problema negro, o movimento negro, tem que colocar isso na cabeça. Ele também tem que falar com ela, não é, não. Isso. Os passos também do caráter, ainda decência, e para o movimento. Compreender isso. Se a gente não bate de cara, a gente tem que ter mesmo trabalhando em cada filho. E aí, não há mais nada a dizer, né? José, o que você vê, como você vê, por exemplo, a avanço do movimento de em geral, no Brasil? Quais foram as conquistas da justiça? Há muitas conquistas. Muitas conquistas, eu acho que o tributo ao movimento feminista não pode de maneira alguma ser apagado, entendeu? Hã? Porque eu acho que o arsenal, primeiro, teórico que hoje se produz aqui no Brasil em termos de conscientização sobre o tipo específico de opressão que a mulher sofre, muito rico. E a gente não pode, apagar essa influência que hoje em dia tem mulher hoje em dia aí discutindo a sua opressão no Brasil inteiro, gente. Eu tenho em casa um livro, não sei se está, eu não trouxe, mas que ele tem assim uma lista que não deve ser completa, de todos os grupos e encontros e seminários de mulheres das mais variadas áreas, né, de trabalho, das mais variadas classes sociais, que estão hoje se descobrindo enquanto oprimidas pelo sexo, por causa do seu sexo. Tem movimento de mulher canavieira, sabe? Do Nordeste, movimento de mulher do Cacau, do sul da Bahia, movimento de mulher pesqueira, de colônia de pesca, de não sei de onde. Quer dizer, hoje em dia, se espalha movimentos de mulheres de favela e periferia, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Quer dizer, sem dúvida alguma que o movimento feminista, ele fez muitos avanços, que ele trouxe para a ordem do dia, né, a questão da opressão da mulher, que se antes ela era escamoteada, ela agora está muito menos do que antes. A década da mulher também, instituída pela ONU, né, que foi em 75, né, ajudou muito a colocar essa discussão, sabe, publicamente. Quer dizer, nós não podemos, entende, de maneira alguma, retirar o mérito do movimento organizado de mulheres a nível de Brasil, como já tendo avançado bastante. Quer dizer, hoje em dia, você vai encontrar o movimento de mulheres trabalhadoras reivindicando seus direitos de trabalhadoras, no geral, mas no específico pelo fato de serem mulheres. Isso no país inteiro. Agora, é claro que num país de dimensões continentais como o nosso, e num país de superexploração como o nosso, é claro que tudo isso parece assim uma gota no oceano, que está muito ainda longe, né, do que se quer, do que se pretende. Quer dizer, a gente ainda precisa atingir a milhões de mulheres que nem sabem que o movimento de mulher existe. Que nem é muito boicotado, né? Os veículos de comunicação boicotam. Quer dizer, as instâncias, hoje em dia a mulher está organizada dentro dos partidos, dentro dos sindicatos de classe, dentro das associações de moradores, dentro do movimento social. As mulheres estão organizadas em todos os lugares. Agora sim, eu não tenho estatística, mas eu suponho que sim, porque, né? Agora, isso daí está muito longe do que se pretenda, que é trazer cada vez mais mulheres. Quer dizer, se você me perguntar se o movimento de mulheres no Brasil já é um movimento de massa, não. Ele não é, mas ele está a caminho de ser. Né? Ele não é ainda um movimento de massa. Não é, porque existem uma série de fatores, de variáveis aí, né, que dificultam esse trabalho, dificultam essa união, dificultam essa articulação, dificultam essa unidade nossa. Muitos fatores. Até do fator mínimo, que é, por exemplo, mulheres com as quais eu eventualmente trabalho, que dizem da dificuldade que é o marido para deixar elas saírem para discutir suas questões. Né? Porque depende da autorização de uma mulher ainda, depende da tutela do marido. Se o marido não deixa sair, ela não sai. Né? E aí a dificuldade, porque cria-se uma crise dentro de casa quando ela diz para onde ela está indo. Movimento de mulher, aí o marido já acha que deve ser coisa meio suspeita, negócio de movimento de mulher, deve ser para, né, sei lá. Aí passa, né, mil coisas na cabeça, o que na verdade traduz o grau de ameaça. O homem não quer que a mulher saia de casa, não interessa ao homem, em termos dos privilégios que ele tem, que a mulher saia para se conscientizar da sua opressão, porque ela vai começar a questionar isso dentro de casa. Né? Então, as dificuldades vão desde essa dificuldade doméstica, né, até dificuldades maiores, como o próprio país, que é o próprio sistema, né, que vige aqui no país, que tem como determinante da sua manutenção, uma das determinantes da sua manutenção, é desarticular, seguidamente, né, a possibilidade dos oprimidos se organizarem. Então, são muitas as dificuldades que as mulheres têm. Mas, por exemplo, são esses franceses que acham, né, a migracional e a gente da Europa. Quer dizer, através desse governo, foram criados esses conselhos. Parece que é uma contradição, às vezes, esses espaços conquistados também, né? É preciso dizer que esses espaços são conquistados. Ué, nós não temos um Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Negros dentro da Prefeitura? Dentro do Estado? Nós não temos? Não é de se admirar. Não é? Em São Paulo, nós não temos um Conselho de Defesa dos Direitos Negros em São Paulo, no Estado, dentro da secretaria do gabinete do prefeito, do governador. Quer dizer, isso são o quê? São conquistas de conquistar espaço também a nível institucional. Agora, isso porque o espaço institucional também tem brechas. Nós sabemos que um sistema falido como esse, ele deixa brechas. E é nessas brechas que o movimento organizado vai ocupando. Agora, a gente sabe também da precariedade, da dificuldade para permanecer nessas brechas. Né? Você vê, a todo momento ameaças de corte de verba, quando não, essas ameaças se concretizam mesmo, entendeu? Perseguições, etc, etc. Eu me lembro que no ano passado, pelo centenário da abolição, o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo bolou um projeto chamado Tribunal Winnie Mandela, que todo mundo, muita gente deve ter ouvido falar desse projeto. Esse projeto, ele objetivava colocar a Lei Áurea pra, do ponto de vista da mulher negra. Bom, quer dizer, ia formar um processo, exatamente como, né, ia se formar um processo e no fim, né, justamente a sessão final seria o julgamento, em que seria dada a sentença. Muito bem. Quando aqui esse projeto baixou, aí pediu-se o apoio de quem? Do Conselho Nacional de Direito da Mulher, porque o Conselho Estadual sozinho, para levar uma ideia dessa, grandiosa, não tinha pernas. Então pediu o apoio do Conselho Nacional para executar. Quando o projeto baixou na mesa do Brossard, o Brossard falou, como é que é julgar a Lei Áurea? Vocês estão loucos. Entendeu? Então, o tribunal, o Winnie Mandela, ocorreu com o nome de tribunal, mas, na verdade, aquela ideia fantástica, original, eles tiveram que modificar. Não foi um julgamento. Né? O que houve foram sessões, né, de mesas plenárias, onde as convidadas e os convidados, porque houve homens também que participaram, davam a sua visão, né, em termos da mulher negra, né, na sua condição dentro da sociedade brasileira. E no final houve um julgamento que não era aquele julgamento que o pessoal tinha bolado. Né? Foi uma outra coisa. Quer dizer, vocês veem como é efetivamente difícil, né, trabalhar. Né? E é o conselho. E é o conselho. Mas lá dentro do conselho, como é difícil você, de repente, viabilizar as suas propostas. Você tem que abrir N concessões para conseguir até se manter. Né?